Diga que valeu! Você eu quero dar um saudade presa no meu coração. Eu ando louco, alucinado e apaixonado por você. Mas é pena que esse amor não possa mais ficar. Mas é pena que esse amor não vai poder. Joga pra cima, joga, joga, joga. Então foi lindo, ficou pra trás. Então, o nosso amor valeu demais. Que pena, ficou pra trás. Faz tanto tempo que eu te conheço, mas você mudou. Faz tanto tempo que eu te conheço, mas você mudou. Minha linda flor, oh. Minha flor bonita. Mais um beijo em você eu quero dar. Com saudade presa no meu coração. Eu ando louco, alucinado e apaixonado. Mas é pena que esse amor não possa mais ficar. É pena que esse amor não vai poder. Prepara, prepara, joga pra cima, vem, vem, vem. Então, o nosso amor foi lindo. Apaixonado por você. Mas é pena que esse amor não possa mais ficar. É pena que esse amor não vai poder, não. Pena,

sozinho. Eu não vivo sem você. Levanta, balança, canta, vai. Vai. Amor, amor, que saudade de você. Vem me ensina a perceber os segredos desse amor. Pequena, quero tanto te dizer. Pequena, quero tanto. Que eu não vivo sem você. Um segundo é você quem faz virar. Bota fogo na minha vida pra aquecer meu coração. Já não temos mais saída, não me diga não. Pra ficar tudo perfeito, pra ficar tudo perfeito, vem viver essa paixão. Uma durinha só. Do rolo do rebentão. E a Bahia. batendo na palma da mão. E camolão do pelourinho. Que mara, mara, mara, maravilha, é. Que mara, mara, mara, maravilha, é. Faraó, faraó, faraó, faraó. Pelourinho, uma pequena comunidade que também rolou do ninho em laços de confraternidade. Despertai-vos para a cultura egípcia no Brasil. Ao invés de cabelos trançados, veremos tupante de Tutacamon. E as cabeças se enchem de liberdade. O povo negro pede igualdade, deixando de lado as separações. Cadê Tutacamon? E José? E José? E José? E eu falei para o assim a gente não aguenta. Caramba. Assim, gente, não tenho nem palavras. Obrigado, é pouco demais. Puxa vida. Eu quero aproveitar isso aí e dividir com a minha banda aqui, tá certo? Dividir com vocês isso aí. O da banda, o da banda. inconscientemente. coração. Eu ando louco, alucinado, muito bem apaixonado por você. É pena que esse amor não possa mais ficar. É pena que esse amor não vai poder. Joga a mão, tira o pé, tira o pé. Joga a mão. Então diga, oh, o nosso amor valeu demais. Foi lindo, ficou pra trás. Galera do camarote do Nana. Então diga, yeah, o nosso amor valeu demais. Que pena, ficou pra trás. Faz tanto tempo que eu te conheço, mas você mudou. Que eu te conheço, mas você mudou. Minha flor bonita, tá lindo demais, vai a dois. Minha flor bonita, um beijo. Um beijo em você, quero dar saudade. Doido, apaixonado. É pena que esse amor não possa mais ficar. É pena que esse amor não vai poder. Joga a mão, tira o pé, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Então diga, oh, o nosso amor valeu demais. Esse é a Banana Banana. Foi lindo, ficou pra trás. Então diga, yeah. Que pena, ficou pra trás. Aí, galerinha maravilhosa do Nana Banana, chegando junto com vocês. Baianos especiais! Essa galera do burro é ótima. De Roma, Deus criou o homem criou Nero, e Nero criou a dança da manivela. Dança da manivela, dança da manivela, dança da manivela. Dança da manivela. Sai do chão, sai do chão, aê. Eu fui perguntar pra ela, meu amor, se a dança da manivela ela tocou. Eu fui perguntar pra ela, meu amor, se a dança da manivela ela tocou. Dizendo que aqui tá quente, aqui tá frio, muito quente, tá frio. Aqui tá quente, tá frio, muito quente, tá frio. Pega no dedinho dela, pega no joelho dela, pega na coxinha dela, sobe no seu corpinho. Pega no roxinho dela, pega no peitinho dela, pega no ombro dela, dance devagarinho. Eu fui perguntar pra ela, meu amor, e aí? Perguntar pra ela, meu amor, se ela tá me vendo. Como é que é? Dizendo que aqui tá quente, tá frio, muito dança da manivela. Roda, roda, roda. Dança da manivela. Todo mundo. Dança da manivela. Quero ver energia da galera agora. Sai do chão, sai do chão. Agora a galera batendo palma, todo mundo batendo palma. Sem você. Oi, não, não, não. Não me abandone. Não me desespere. Por quê? Porque eu não posso ficar sem você. Eu não posso ficar. Ficar sem você. Porque eu não posso ficar. Ficar sem te ver. Eu vou

você sonhar. Minha pequena Eva.